Poderá estar por aí uma nova manifestação em Oliveira do Hospital. José Carlos Alexandrino, presidente da Câmara, em reunião da Assembleia Municipal, admitiu avançar com uma nova manifestação para pressionar o governo a resolver o problema das acessibilidades no concelho. Após um ano desde a manifestação na Estrada da Beira de reivindicação de melhor saúde e acessibilidades, o tema das acessibilidades, nomeadamente da falta da requalificação da Estrada da Beira e também do IC6, voltaram a marcar a reunião da Assembleia Municipal realizada na sexta-feira à tarde. Deputados do PS, PSD e CDS questionaram o Presidente da Câmara acerca do arranque dos trabalhos de beneficiação da Estrada da Beira. Luís Lagos, do CDS-PP, recordou a manifestação em que o próprio participou e lamentou que de lá para cá nada tenha acontecido na Nacional 17, que diz ser um batatal. Onde eu estive, onde dei a cara contra o governo, patrocinava mesmo aqui localmente, não tive problema nenhum em fazer, a defender a construção da IC6, encaminhámos também essa manifestação em defesa da requalificação da Estrada Nacional 17. Passou quase um ano, mudou o governo, mudaram os registros e nada. A Estrada Nacional 17 é um batatal. A Estrada Nacional 17 é um batatal. E para cúmulo do batatal, temos o governo a anunciar esta semana uma intervenção no IC6, no Nó de Tábua, e anuncia que a alternativa ao IC6 é a Estrada Nacional 17. Isto só por gozo, para colaborar com as populações desta região, é que se pode anunciar uma requalificação no IC6 e dizer que a alternativa, durante os dias onde está a ser feita essa requalificação, é a Estrada Nacional 17. Isto é brincar com as populações do Alto, do Distrito de Coimbra e do interior da Câmara. Do mesmo modo, também Rafael Costa, do PSD, quis saber em que estado se encontra o processo da anunciada requalificação da Nacional 17, que é hoje um cancro rodoviário. Trago aqui também um apontamento relativamente ao cancro rodoviário que é a nossa Estrada da Beira. Gostaríamos de saber em que estado se encontra este processo de requalificação, visto que há cerca de um ano foi dito aqui que as obras iriam arrancar ainda no ano de 2015. Já Carlos Inácio, deputado do Partido Socialista, entende que devem ser pedidas responsabilidades às infraestruturas de Portugal. Por isso, quando dizemos que a remodelação não foi feita ou algo não foi feito, pensem quem é que faz isso. Também que o governo pode ter uma intenção ou massa, mas quem gera as infraestruturas de Portugal é quem já lá está há 3, 4 anos ou mais a gerir. Devem-se pedir responsabilidades também a esta estrutura. Meus amigos sabem perfeitamente quem é que está a gerir as infraestruturas de Portugal. Em resposta aos deputados, o presidente da Câmara de Oliveira do Hospital disse que vai ser preciso voltar a sair à rua e voltar a fazer uma manifestação para incomodar quem está no poder. A considerar que o não lançamento da adjudicação da requalificação da Estrada da Beira é uma vergonha, José Carlos Alexandrino entende que este governo tem que dar respostas. O não lançamento por este governo da adjudicação da Estrada Nacional 17 é uma vergonha. Eu não consigo perceber porque é que o governo até agora ainda não lançou quando houve todas as promessas que ela ia ser feita. Mas nós não podemos andar aqui a bater o pé e a fazer manifestações e agora ficarmos calados como pratos. Isto tem que se haver uma pressão. E meus caros amigos, nós todos temos que ter noção que há algumas lutas que nos vão ter que unir nesta. Tem que nos unir neste da Estrada Nacional número 17. Tem que nos unir a luta, a continuar a luta sem pôr em banho-maria, ninguém a pode pôr em banho-maria, que é o oposto de São Luís e até ao nível do hospital. Fundamental, nós estamos todos unidos, meus caros amigos. Eu acho que, e devemos também começar a pensar numa data, se não houver respostas rápidas sobre estes dois assuntos, devemos voltar a sair à rua e devemos voltar a fazer uma manifestação para empurrar quem está no poder. Este governo tem que dar respostas em algumas áreas, e nestas áreas tem que nos dar respostas, e nós temos todos que unir-nos e continuarmos a lutar por aquilo que nós achemos justo e que nos faz falta para o desenvolvimento económico, para nós pensarmos aqui os nossos jovens e as nossas empresas em igualdade de condições com outros conselhos. Ouvi o nosso primeiro-ministro e até fiquei contente. Ele até disse que não podia confundir a beira da estrada com a estrada da beira. Não sei se ouviram esta frase, mas foi verdade. Eu acho que o primeiro-ministro até conhece o problema da estrada da beira. Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital a admitir avançar para uma segunda manifestação para reclamar então uma intervenção na Estrada da Beira e também a continuação do IC6 até Oliveira do Hospital.